Eu estou no sol, eu estou na lua, eu estou na noite, eu sou imagem. Eu estou no sol, eu estou na lua, eu estou na noite, eu sou imagem. Eu sou imagem sua, pra clarear, com o Espírito Santo vou iluminar. Eu sou imagem sua, pra clarear, com o Espírito Santo vou iluminar. Segurança e prometo.